nas vidas. As novas amizades, relações, experiências, sacações. Foi como eu percebi que incomodava a intimidade da ex. As novas ideias, discos, filmes diferentes de quando eu opinava. Talvez ainda goste dela.